Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Musicália, o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui para lhe trazer mais meia hora de música e daquela música que dificilmente entra no mercado musical português, pelo simples facto de que não é cantada nem em português, nem em espanhol, nem em inglês, enfim, as línguas que estamos acostumados a ouvir. Mas isso não faz destas músicas melodias menos bonitas ou menos bem interpretadas, quer instrumentalmente, quer vocalmente. E hoje, no Musicália, vamos trazer aqui uma espécie de best-of das melhores baladas que por aqui passaram nestes meses de programa. Vamos começar, por exemplo, com uma música que até acabou por ficar entre nós, digamos assim. É uma música que até acabou por ficar, assim, na nossa... Enfim, na nossa escolha musical, com alguma frequência, já foi mais, também é um facto. Mas nós vamos rodando a nossa escolha musical. Vamos abrir esta emissão com Oni Martin e o tema Mônica. Depois vamos continuar pela Alemanha, ouvindo Andrea Jürgen e o tema Allein in der Nacht. Podíamos trazer outra, mas é uma balada, então trazemos esta balada. E vamos ficar depois com outra balada, uma música lindíssima. E esta sim faz muitas vezes parte da nossa escolha musical. Estou a falar da música de Nena Valentich, da Astrid von Manuel. E estas são as três primeiras músicas que vão abrir mais uma edição do Musicália. Im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort. So kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal. Als ich wieder von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr, nun schrieb sie mir. Komm zurück im nächsten Jahr, dann wird alles wie es war, ich glaube dir. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume allein von Monika. Wird's noch einmal. Die Antwort Can decide. Ficamos agora com mais três músicas, depois de escutarmos esta belíssima voz de Lena Valentich. Vamos, não desfazendo, claro está, as vozes de Uri Martin e de Andrea Jürgen. Mas, na minha opinião, esta é sem dúvida uma voz fenomenal. Vamos ficar com mais três melodias, duas delas chegam-nos da Rússia ou da antiga União Soviética. Bom, a segunda já não era da antiga União Soviética, já é mesmo da Rússia. Mas da ex-União Soviética chegam-nos a voz de Tatiana Milanova, que nos traz um tema gravado no ano de 1989. Já passou por aqui e também esta melodia faz com frequência parte das nossas escolhas musicais. Estou-me a referir a Nieplots, a melodia que vai ter a oportunidade de escutar já seguida. Depois trago-lhe a voz de Irina Alegrova, que nos traz a Fotografia. É uma das músicas já gravadas no pós, na pós-dissolução da União Soviética, mas, enfim, é dos inícios dos anos 90 também. Estou a referir-me então a esta música de Irina Alegrova com Fotografia. E para acabar, vamos até ao ano de 1974, à Hungria, para escutarmos, sem dúvida, aquele nome que você já sabe que eu vou dizer, Kati Kovács. É verdade. A Festo S.A. Kekszvek. Estas são as três músicas que vai escutar já de seguida, na edição da Musicália que hoje está a ser dedicada às melhores baladas que já passaram por aqui desde que iniciamos as nossas emissões. Vamos então ficar com estas três músicas. Iniciamos com Tatiana Milanova e Nieplots. Знай, тебя везде. Sintonia. sziklákon át feküdt betegen egy szőke hajú kislány. A kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el pénzzel. Egy szomorú kis leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány erre csendes szóval így válaszol: nagyon köszönöm a képet, s azt, hogy így kedves volt. Festő sajnálta, hogy műve ennyit ér, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott. Chegamos ao final da nossa emissão de hoje do Musicália. Vamos acabar com uma melodia francesa que é, sem dúvida, aquela que mais segura de entre das nossas escolhas musicais. A melodia que lhe vou trazer é de Mylène Farmer, do ano de 1999, e chama-se Souviens-toi du jour. É uma melodia muito bonita que certamente vai continuar a encantar por mais uns tempos, como já encantou até aqui. Vamos escutar então a voz de Mylène Farmer para encerrar mais uma edição do Musicália. Eu estou de volta amanhã para mais um programa para falar um pouco mais de um artista. Fique bem e ficamos então com Mylène Farmer e Souviens-toi du jour. Até amanhã. Si c'est un homme, Souviens-toi.